quantas vezes mais eu vou perder pra poder ganhar nesse jogo? Quantos dias mais eu vou contar pra poder, meu bem, te ver de novo? A vida assim não faz sentido. Dói no coração. Pra ti é nada mais aqui a saudade. Faz o tempo demorar. Quantas vezes mais eu vou chorar pra você me dar uma resposta? Quantos versos mais eu vou cantar pra você me